te alegrar, para ser o meu par e comigo ficar. Saí a procurar em algum lugar onde se possa encontrar este meu ideal. Cheguei numa festa legal, sempre a procurar um gato legal pra namorar. Pintar